Você está ouvindo Fronte na Transamérica. E com trilha nova no fundo, escolhida ao vivo aqui no Fronte na semana passada, chegou a hora de conversar com ela, a Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Bom dia, Mulher do Gogli! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e com seus ouvintes. Nós é que ficamos honrados com esse privilégio, Mulher do Gogli. Você está feliz com a nova trilha de fundo? Muito feliz. É um novo sopro de vida na minha participação ao vivo. Mulher do Gogli, você sabe que hoje nós vamos conversar com um outro robô aqui no programa, não sabe? Claro que sei, Guilherme. Sou a Mulher do Gogli. Então, eu só queria dizer pra você não ficar preocupada, não ter nenhum tipo de, sei lá, ciúme virtual, nem nada disso, ok? É só um teste que nós vamos fazer com um tal robô poeta desenvolvido por uma universidade de Portugal, mas não passa disso não, tá? É só uma curiosidade. Eu sei, Guilherme. Na verdade, gosto muito dos poemas dele, mesmo que sejam simplistas. Ha ha ha ha. E eu confesso que estou curioso para conferir que bizarrice é essa, enfim, um robô poeta português, ainda hoje aqui no Fronte Transamérica. Nós vamos passar aí, fazer essa conversa momentos antes do quadro O 7-1 da Semana. Mulher do Gogli aqui no estúdio, preparada para as perguntas de hoje? Sempre estou, Guilherme. Minha plataforma já nasceu preparada. E é esse tipo de resposta que eu gosto de ouvir. A palavra agora é impeachment. Além da ameaça de queda da presidente Dilma Rousseff, que outros tipos de impactos o país pode sofrer com essa medida, Mulher do Gogli? Você não lê jornais, Guilherme? Claro que leio, né, Mulher do Gogli, mas eu gostaria de ouvir de você a sua análise cada vez mais refinada e concreta dos fatos. Ha ha ha ha. Eu não quis ser grossa com você, Guilherme. Perguntei se você lê jornais para chamar a atenção sobre a repercussão mundial da notícia. A imprensa estrangeira está noticiando a situação, tal como ela é, uma pirraça do deputado Eduardo Cunha, uma vendeta política. Além de arranhar a imagem do país, a falta de seriedade que ficou evidente nesse caso pode trazer danos para a economia, agravando ainda mais o panorama recessivo. Isso é exatamente o que eu temia, mas, Mulher do Gogli, você usou uma palavra curiosa, a palavra pirraça. Algum problema com a palavra, Guilherme? Caiu em desuso? Está fora de moda? Não, claro que não. Acho que inclusive se aplica aí perfeitamente ao caso. Só queria saber a sua definição de pirraça. Qual o seu conceito? Segundo a definição do meu dicionário online, significa fazer de propósito com o intuito de provocar, dar o troco, passar a fatura. Eu caio, mas não caio sozinho. Exatamente, Mulher do Gogli. Quando a gente acha que já chegou no fundo do poço, né? Alguém cava mais um pouco e a gente afunda na lama ainda um pouco mais. E por falar em lama e sujeira, Mulher do Gogli, eu acredito que você já deve saber o que eu vou perguntar agora na sequência, né? Sobre os vereadores de Foz do Iguaçu, acertei? Claro que acertou, mas é uma pergunta bem específica, aproveitando todo esse seu conhecimento sobre métricas de internet. Tivemos nesta semana uma série de notícias negativas aqui sobre Foz do Iguaçu em rede nacional. Eu vou delimitá-las aqui para que fique mais fácil, né, para você fazer essa medição. Essa aqui, ó, sobre a tentativa de aumento no número de vereadores. E essa aqui do malabarista sendo preso e agredido com a arma de choque por guardas municipais. Pegou aqui? Vamos lá, então. Qual foi o alcance dessas duas notícias e quantas pessoas, né? A quantas pessoas chegaram essas duas notícias maravilhosas sobre a Terra das Cataratas? Estou calculando, Guilherme. 73%, 84%, 96%, concluído. O público total alcançado, através da difusão em 1.374 meios de comunicação do Brasil e do exterior, foi de 163.484.763 telespectadores, ouvintes, internautas ou leitores. Notícias negativas de Foz chegando então a mais de 160 milhões de pessoas, número aí simplesmente impressionante. Agora, a título de comparação, vamos medir essa notícia aqui, que é uma notícia positiva sobre o aumento então da vazão das Cataratas de Iguaçu, uma notícia que também saiu em rede nacional. Pegou aí a notícia, vamos lá. Qual foi o alcance dessa notícia especificamente? Essa é até mais rápida de medir, Guilherme. Resposta instantânea. Com apenas 2 segundos de processamento no servidor, a notícia chegou a 20.542.109 telespectadores, ouvintes, internautas ou leitores. Ou seja, fazendo um arredondamento aqui para simplificar a conta, o estrago causado aí pela notícia dos vereadores e dos guardas municipais é oito vezes maior do que o impacto positivo de uma notícia sobre as cataratas? Basicamente isso, Guilherme. Mas que barbaridade, que desserviço esses cidadãos fizeram para a imagem aqui da cidade onde vivem. Mas enfim, né? Mulher do Gogli, você volta na próxima semana? Se nenhum guarda virtual me prender ou der choque no meu servidor, volto sim, Guilherme. Que isso, imagina, você é uma androide cidadã de bem, mulher do Gogli. Ha ha ha ha. Fique com o pai. Beijinho. Mulher do Gogli que volta na próxima semana aqui no Front Transamérica.